Jesus, o Senhor dos sábados, em meio à dor, traz a cura. Os pobres e aflitos são bem-aventurados. Em Ti, Senhor, nossa vida é segura. Bem-aventurados os que choram, pois a alegria virá. Em meio ao lamento, um novo amanhecer. Senhor, vamos imitar.